Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. E aí galera do The Fraternity, a gente começa mais um episódio de Rapidinhas hoje. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre um time que tem criado um certo problema para alguns times da Pac-12, mas ainda assim não sai daquele desse só empolgou. A gente tá falando sobre Washington Huskies. E Nathan, o que você tem que falar sobre essa tabela dos Huskies? Bom, pra começar, a tabela fora da conferência de Washington é mais fácil que a tabuada de um. Porque eles abrem contra o Rutgers, que é um dos times mais fracos de todas as conferências Power 5. Depois enfrentam Idaho. E depois Portland State, que é um time sólido dentro da FCS. E os três jogos são em casa, então é muito provavelmente os Huskies vencem os três primeiros jogos. Depois disso é campanha tanto da Pac-12. É bem balanceada, eles recebem Stanford e USC, então é bom para eles isso. Mas jogam fora de casa contra Oregon, Utah e fecham a temporada contra o Washington State em Pullman, na época. E Bassi, do roster de Washington, quem que você tem para comentar ou destacar? Então, Nick, os dois melhores jogadores, assim, ofensivamente falando, de Washington são o quarterback Jake Browning e o running back Miles Gaskin. Eles formam talvez um dos melhores duos de quarterback e running back de toda a FBS, sabe? E o mais incrível é que os dois são muito inexperientes, eles são apenas sophomores, eles eram calouros ano passado, sabe? Então, essa dinâmica entre os dois é muito mais importante ainda nessa temporada em que o corpo de recebedores está meio desfalcado. Então, o que vai acontecer entre eles dois ali vai ser fundamental para dizer se o Washington vai ou não. Na defesa, também, a equipe também teve perdas muito grandes assim, nas últimas duas temporadas em termos de playmakers, especialmente dos caras ali do front seven. Então, o que acontece é que hoje meio que inverteu o papel, é que a secundária é o setor mais forte da defesa de Washington, né? E na secundária a gente pode destacar o safety Buda Baker e o cornerback Sidney Jones, que talvez sejam os melhores jogadores, alguns dos melhores jogadores defensivos de toda a Pac-12. Mas, e pegando aí esse gancho de perda de talento para o draft e tal, quem você acha, Nick, que podem ser os próximos bons nomes de Washington a brilharem na NFL? Então, eu acho que seguindo o exemplo do Desmond Trufant e o Marcus Peters, eu acho que o Sidney Jones ele tem tudo para ser um próximo excelente cornerback na NFL. Ele é provavelmente um dos cornerbacks mais underrated, que menos se fala, que menos se vê de quase todos os prospects, por ser um time que, vamos dizer assim, não é um time que atrai tanta atenção assim como o Washington Huskies, mas ele é um tipo de jogador que ele consegue chegar muito rápido nos wide receivers, ele consegue ser muito disruptive, né? Na hora de atingir a bola, ou seja, ele também força fumbles além de fazer interceptações. Ele tem um tamanho excelente, ele é muito bom com as habilidades para ir atrás da bola. Ele tem uma fluidez tão grande que ao mesmo tempo ele se compensa com essa extra confiança que ele tem, o que faz dele um cornerback extremamente perigoso, que pode estar sendo cotado talvez o terceiro melhor cornerback desse prospect para 2017. E para finalizar, Wayne, como você vê o cenário aí dos Huskies? Olha, num cenário ufanista, o Washington surpreende a todos, faz um 13-0, ganha de todo mundo, ganha de Stanford, ganha de Oregon, ganha de Washington State no jogo decisivo, ganha a Pac-12 e vai para uma quarta vaga de playoff, é uma Coreia do Sul da Copa de 2002, só que sem ganhar roubada da Espanha. E num cenário assim, que a gente encontre como mais realista, perde dois, três jogos da temporada, vai pegar Stanford num jogo bem difícil em casa, depois pega Oregon na sequência fora de casa, então passar por esses dois jogos sem perder nenhum dos dois é um pouco difícil. Depois ainda vai ter o UCS pela frente, que se estiver vindo muito bem na temporada pode acabar atropelando e ali acabar o sonho. E num cenário pessimista, pega aí um bom maroto aí com 6-6, um 7-5 e consegue pelo menos jogar um bowl de fim de ano. Então, gente, esse é mais um episódio da Rapidinhas. Espero que vocês continuem acompanhando todo o nosso conteúdo no nosso site e no Facebook. Também não se esqueça de participar da nossa promoção para levar para casa a camiseta do seu time favorito do college futebol. E é isso, gente. Valeu, um abraço.